faz alguns anos. Conquistou o seu lugar, realizou sonhos em casa, suas duas filhas, a família, amor e carinho, pois criou sozinha. O pai ausente desde sempre. Histórias semelhantes vem várias na mente. De vez em quando a tristeza lhe visita, o coração aperta, a saudade castiga. Deixou pai e mãe lá no norte, veio pra São Paulo acreditando na sorte. Por um momento lhe bateu um pensamento concreto, concreto. Não tem sentimentos, não liga pra suas lágrimas. Vai fazer o que? Foi criado para máquinas, não para você. Foi assim que conheceu São Paulo, cidade, periferia de todos os lados. Cada canto uma história, cada história uma vítima. Um rosto, um número, uma vida. Maria, Maria, tão cedo levantava. Dois empregos, dois salários, às vezes faltava. Morava no morro chamado Jerusalém. Tinha casa bem cuidada, porém, lá no pé do morro, no final de tudo, quando chovia, mas parecia um dilúvio. Buscar as crianças na escola, leva pra casa. As goteiras no teto cancelam todas as aulas. Passa sexta-feira, passa logo, por favor. Maria, pedi a Deus pelo amor, pelo amor, que o sol voltasse a brilhar e que o céu parasse de trovejar. Mas ninguém consegue. Apareceu Maria, feliz da vida com a notícia que recebeu. Vai buscar pai e mãe como prometeu. De alegria a casa se enchia, mesmo com dificuldades planos fazia. Dizia, problemas todo mundo tem, mas a vontade de vencer vai mais além. Maria, Maria, mulher guerreira vivente, mulher de favela de cabeça erguida sempre. Acredita que a vida não se faz por ganância. Não gosta de jornal porque mata esperança. O dia chegou, a hora programada. Arruma as crianças, vamos pra rodoviária. O ônibus parou, o coração disparou. Quando viu os pais, não aguentou. Lágrimas, somente lágrimas, que emoção. Família reunida, que satisfação. Em casa, todos sentados à mesa. É dia de domingo, fartura da feira. Mais uma conta que cai, anuncia pra Maria que o tempo fechou e que a chuva logo viria. Mas a alegria era tanta que ela nem se importou. O dia escureceu e o céu desabou. As filhas diziam, mamãe, tá chovendo muito. Os relâmpagos gritavam de minuto a minuto. A correnteza descia, a ladeira abaixo levando. As casas, as roupas, as vidas, os sonhos. O resultado, vários castelos alagados.